20, limitado pela radial 290 de Salvador, 495. Sério, foi na minha chama, pronto, decolagem, tá no meu golfo. Correção, Gol 1865, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45.2685, Gol 1865, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Azul 4958, autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil pés, 4 mil pés, alternativa para 4 mil pés. Azul 4958, 20 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação. OICA Vitor 368, reporte estabilizado. Poderia ser o 366, cara? Tá, OICA Vitor 366. Vai voar o OICA Vitor 366, o 4958. Golf, decolagem a critério na Irmã, vento no 70 graus, 5 nós, reporte fora do sol. Sete cinco, sola 5-4, direito, 1219. 219, bom dia. Roma 649 estabilizada. Afirmativo. Faz final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, até já. É, bom pouso. Azul 4958, desça para 2500 pés, autorizado, final do procedimento RNAV da pista, no zero, reposta estabilizada. Para 2500, vai reportar estabilizado, 4958. Quero, bom aí. Para manter a Rimar até uma nova. Salvador, bom dia, gol 649, sinal, baixei essa bola. 649, forma o tráfego à sua esquerda, tipo helicóptero, Robson 44, mantendo o setor norte do campo e interfere. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 049. Autorizado o pouso, 649. Salvador, azul 2775, balizador chama a gente na 4 Lima. É, a posição mudou aqui pra mim, 4 Lima, confere. Ok, obrigado. Com a aeronave na final, só precisando vai na retaguarda. A gente tem outra aeronave a 10 milhas aproximadamente, uma TR. Tem condição de agilizar então a retaguarda na final? Tá, firmo. A gente agilizando, Hotel Romeo Golf, cruzamento autorizado da final da 1 do dia. Autorizado na retaguarda, aeronave Hotel Romeo Golf. Salvador, frequência 118, decimal 95. Eu usei 18,95, chamo o gato 958, gravou. Torre Salvador, bom dia, azul 4958. Azul 4958, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, altímetro no 013. 013 agora. Azul 4958, informa o helicóptero Robson 44, cruzando o eixo final da pista 10 agora, a 500 pés, aproximadamente 1 milha fora do campo, após o cruzamento do tráfego, será autorizado o pouso, ok? Gente, a ponte vertical do farol está pronta, no meu golfe. Bota lá, farol. No 649, sola 57, direita 1 no 219, via Fox. Direita 219, boa. Itapuã, Hotel Romeo. Tem time controle 1208, Hotel Romeo Golf. Tem um controle, Igor. Posso entrar? 649, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, para o Solo, Sideral 9970, para pushback. Autorizado, chama o táxi. Mantenha-se em condições visuais, litoral sul, ajuste no 013 na escuta do controle, reporte iniciando sobrevoo. Vou estar lá iniciando sobrevoo, até uma volta. 4958, sala 59, direita, 1289. 1289, gratidão. Salvador, 4958, bom dia, Alfa, Kilo 43, posição 4, Romeu. 1 é Golf, está na pista aqui, está no branco sobrevoo, agora é Boca do Rio. Sim, Papa Romeu, até Romeu Golf. Para o táxi, Federal 9970, 2 a bordo, 4 horas, são 8. Federal 9970, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, parte 1 Índia, ponto de espera 2, 1895, NH 10, 12, 13. Em frente, pátio Índia, ponto de espera 18953, NH 10. Salvador, muito bom dia, 9970, federal. Estou aproximando o ponto 090, pronto. Federal 9970, autorizado ali a decolar, vento no 50 graus, 059. Autorizado ali a decolar, autorizado a alinhar e decolar 9970. Federal 9970, decolado a 04, controle 1208. 1208, obrigado, mais graça, tchau. Controle, Salvador, bom dia, 9970, do Federal. Passa 1.700 no perfil da mão. Sideral 9970, contato radar na decolagem, via saída MOM, submantenha nível de voo 340. 340, agora iniciando uma curva à esquerda, evitando formações na proa 045. Livre desvio, Sideral 9970, após desvio, já autorizar direto com o Cogibus. Pode desvio, Cogibus, obrigado, 9970. Geral 9970, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Vou. Muito bom dia, é o Marcos Paneiro 2223, gente do hotel 180, conquista. Passarei 2223 autorizado para a história da conquista via rota do plano de voo nível 180, saída Arboruno após voo LF, após LF ou Piló. Transponder 5175, controle Salvador no 208. Autorizado 180, conquista, decola 10, perturba Arboruno, Arboruno Elefa, pode ter um piloto. Transponder 5175, controle 1208, passo período 2223. Nível. Nível, passarei 2223, confirme nível. 80. Correto, chame pronto. O passeio 2223, informa que não consegue cumprir o perfil, cumprir o perfil da subida anterior, ok? Gente. Olá, Salvador, bom dia, eu vou no 759, autorização de tráfego para Guarulhos, tem que ter informação, hotel. Aguarde, fala pelo nosso 759, hotel, confere. Guardado. 759, Papa. Autorizado para Guarulhos e apenas 10 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5402, controle Salvador no 208. Obrigado, Guarulhos, nível 360, Brasilu 10, Taubaté, saída da Euleda Motiva, transponder 5402, controle 608, gol 759. Gol reto, semi pronto, 1 parte 3. Semana pronta, Gol 7. Romeu Golf, sim. Solo Salvador, muito bom dia, aqui é o Sam Mike, Hotel X-Ray. Prossiga. Solicito autorização de rebote da posição remota 13 para a posição 10 do Pachon. Solo Salvador, passarelo 2223, solta funcionamento. Autorizado, passarelo 2223, chamo táxi. Chama táxi. O Michael Tux 3 aguarde para o reboque. Gente, aguardará. O Michael Tux 3, o reboque é para qual gate? Gate 10. Gente. Informação 092, bom dia. Via chegada a mar e desça até o nível de voo 050. Ajuste padrão. 050, ajuste padrão, voo 092. Hotel confere, aguarde cópia Juliette Charles Lu. Liga Charles Zulu, confirme a radial ideal de saída. Seria, prefere o achão ou o forte? Gente, autorizado para ser a Serra Alfa Oscar, via rota do plano, nível 065, decolagem zona 7, curva direito, corredor axé, restrito a 1 no mil pés, aguardando a ascensão. Transponder 05173. 5173, transponder, controle 120-8. Destino Sierra Serra Paulo, nível 065. O Juliette Charles Zulu confirme PAT, PAB e autonomia. PAB e autonomia. Chama a torre para acionamento 18-95 e negão no 03. Passarelo 2223 para o plano para o táxi com 5-1, 5 horas, Salvador. Passarei 2223, taxa autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 1093. Via Pátio Índia, ponto de espera 1093. Alô Salvador, bom dia, Azul 2783, com informação ao céu para conquista 160. Acho que é 2783. 2783, guardando, tinha coisa prevista? Arbor 1 no Elefa. Obrigado. Salvador, voo 949, informação ao céu, para conquista. Número 2, copia, aguarde no 649. Salvador, que é o Sam, Mike, é o Death Ray. Autorizado, Rebog, estamos finalizando. Autorizado o ingresso na pista no 7, aporte aéreo pronto, Guilherme Agulha. Passeio 2, 2, 3, 4, 0, 0, está pronto. Autorizado aéreo, é para lá, passeio, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 7, 9. Bem legal, 2, 2, 2, 3, 0, 0. Azul 2, 7, 8, 3, cópia. 2, 7, 8, 3. Autorizado para a vitória da conquista via rota do plano de voo nível 160. Saída Arbor 1, pós-Elefa. Primeira curva à direita. Transponder 5405, controle Salvador no 20.8. Autorizado, conquista na 60, a saída Arbor 1 com Elefa, curva é à direita, primeira. Vou transponder 5405, controle 1208, ajuda 73. Correto, chama os campos. 73, obrigado. Vou no 649, cópia. No 649. Autorizado para Porto Seguro, nível 360, saída da El Uleda, direto, decolando da 1-0 com curva à direita. Transponder 5-4 no 1, controle Salvador no 208. 360 é o nível da El Uleda, decola da 1-0, curva à direita. 4 no 1 no transponder, 208 é o controle, vou na 64. Correto, chame pronto, meia dúzia. Passarei do 2223, decolar 231, controle 1208. 208, 2223. Aguarde qual informação, Índia. 2223, fora do solo. Faria do 2223, contato radar na decolagem via saída Arbor 1, sob manter nível de voo 1180. Via Arbor 1180, está liberada a restrição 3000, 2223? Autorizado subir sem restrições para nível de voo 1180. Passarei do 2223. Solo com 2223, terceira Arbor. Zulu, próximo decolagem. Prezado, Mestre Azul, decolagem, vento 070 graus, 05 metros. Nada? 2409, 1092, número 2 na aproximação, reduza para 2309. Reduz 230, voo 1092. Posição 1 Lima, ponto para o funcionamento. Autorizado, chame táxi. Chamar táxi com certeza. Bom dia. Saída para 234. Autorizado para Sierra Bravo, Romeo Fox via Upper Zulu 17, nível de voo 350. Saída Pulca Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5407, controle Salvador no 20.8. Tem a senhora autorizar a gente voar Elefa, é isso? Autorizado Elefa, passarei 2223. Boa bala, obrigado. 0218 azul, passo 234. Correto, chama para o portão 1. Tia Zulu, chama o controle 120.8. 208. Controle Salvador, esse é Papatango, Juliette, Charlie Zulu, decolou na sua escuta. Papatango, Juliette, Charlie Zulu, mantenha-se condições visuais, corredor chão no mil pés, após farol da barra. Portaremos. Papatango, Juliette, Charlie Zulu, confirmará via litoral para o destino a um no mil pés? Negativo, vai acender para o 065, se possível. Se possível, uma proa direta aqui a 320. Realmente mantenho o corredor achando no meu pé. A Patrão Juliette Charles Zulu informa o tráfego na sua posição de 1h07.5, fazendo sobrevoo no Iguatemi a um Romeo 44 a 500 pés. Zulu, gente. Bono 092, informa o tráfego 2h04, rumo oeste, passando 060 em atenção, Alfa Tango 72. Gente, voo 2, 1092. Passaredo 2223, informa o tráfego 10h02, rumo norte, passando 080, descida para o 050, banco 737-800. Gente, está dando 3. Salvador Bono 759, autorização de táxi, seu BG 169, 4 horas de autonomia, Terno Galeão. Passaria 2223, tráfego superado. Gente, 222. Bono 092, tráfego superado, após itape, vai ser a Vitor 366, desça até 3.500 pés, ajuste padrão. Gente, após etapa, vou ser a Vitor 366, descendo até, confirmando 3.000 com 1.013. 3.500 pés, ajuste padrão. 3.500, ajuste padrão, vamos no 092. 3366, gol 1755. Gol 1755, torre 18, decimal 95. Torre 1895, bom dia, gol 1755. Salvador, bom dia, gol no 75. Santos, gol 949. Comei a bordo, 056, 3 horas para o Daniel, sendo Salvador. 649, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi em Índia. Como número 2, segue em tráfego da companhia. Ponto de espera, chame torre 1895, sem negar no 0, no 3. 3, 4, 1, 2, 9, 5, 2, 0, 2. Bom dia, informação Índia, confere a guarda cópia. Espera 92 para 2.500 pés, o ajuste 1093, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado, voo 1092, autorizado para procedimento. Charles Zulu, autorizado, direto destino, aguarde para atenção. Terra do Golfo Quente, aguarde para cruzamento entre 1 e 5. Falando de 10, Charles Zulu, confirma que nada para posição. Salvador, passaria 2223, pode falar o destino? Passaria 2223, mantenha ela. Puxa. É 1020, estimado do Carlos Lins. Daí, unidade Charles Zulu, 1020, copiado. Serra Golfo, pronto, cópia. Mike, Serra Golfo, autorizado, Serra November, Quebec, uniforme, rota conforme plano de voo, nível 100, saída Momo, transição VATAP, decola da pista 97, após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5412, controle 120, décima 8. Juliette, Serra Zulu, sub, mantém nível 065. 1092, 2.372. 1092, torre 1.18, decimal 95. 1.85. Gente, confirme, Pátio. Torre para o acionamento, táxi, 1.18, decimal 95, ok, negar no 0, no 3. Solos 41, à direita 21, decimal 9. Direita 2192, gol 1. Gol 1092, a passagem é a 3722, visual capítulo. 1092, quente, agora de pista livre. Quente, gol 1092. Gol 1092, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 0 grau, 039. Gente livre, pouso, voo 1092. Voo 799. Voo 799, prossiga. Voo 755, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, voo 1799, portão 735. Alfa Romeo, Kilo Sierra Lima, autorizado. Sierra November, Mike e Juliette, rota conforme plano de voo, nível 160, saída Arbor 1, após segue direto conforme rota. Decola da pista no 7, após a decolagem, curva direita, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Kilo Sierra Lima, confirme o pátio, POB e autonomia. Segundo para, puxa acionamento. Kilo Sierra Lima, para o acionamento, torre 98, decimal 95, quem nega 10, 03. Azul 4234, portão 1 na aguarde. Aguarda, deputado. Bom dia, livre acionamento, chame táxi. Com 1759 autorizado, olhar e manter, pista no zero. Ali manter, pista no zero, bom, 759. Zero 92, fala 44, à direita 21, décimo 9. Direita 21, 9. Nova Gol 1092, livrando a. Sim, senhor. 30 graus, 59. Ah, está no ponto, espera, pronto. Falando em 49, faz a rolagem de companhia, aliar e manter, 5190. Faz a colagem da companhia de 5190, vou ter 49. Azul 2703, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 90, via PAT 341, no Itaxa Índia, no ponto de espera Torre, 198, decimal 95. Quem nega, 10, no 3. Autorizado, parte 3, parte 1, Índia, ponte espera, torre 1-1-8-9-5, 1003 a 20, 273. Obrigado, bom dia. Torre, está na 700. Prossiga. Diferente na sua frequência. Change. Confirme. Azul 434. Prossiga. Calibre de push. Suficiente na hora 9 para ter que taxiar. Aguarde. Sim. 9270, ASPN identificação. Desce de entrada Mari para o Guilherme 050. Pode vestir sua aluna 0 no 3. Controle Salvador 1759, decolou, tá 10. Solicito quando possível voar a Dael, Lida. Voo no 759, contato radar, decolagem, só tudo mantendo no 3. Tá direto Dael. 360, direto Dael. Graças. Claro, portão 1, portão 334. Delta, passei 2223. 3223, prossiga para o controle. Passou Elefa, seria possível já agora coordenar o destino? 3223, mantém a rota, sendo que foi CIP 12545, alterna 12685. 12545, 2685. Fixo no 0, venço no 30 grau, 059. Livre de colagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 673 para olhar e manter, pistola 0. Autorizado olhar e manter, pistola 0, Decolou 50, controle Salvador, 1208. 208, voo na 649. Salvador, voo na 649, decolou, bom dia. Voo no 649, bom dia. Contato radar decolagem, sobe via, saída da EL, partida 360. 360, via da EL, voo na 649. Azul 73, decolagem autorizado no 0, no 40 graus, 069. Aliás, decolagem azul 373.